de bis, gata com as putanas que... Quebrada. Tutuzinho foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. Tutuzinho foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. Já tacou mais puta da quebrada. Já tacou mais puta da quebrada. Entrando na madruga, bisadão a noite toda. Difícil, poxa na caça de um as louca. Difícil, poxa na caça de um as louca. Difícil, poxa na caça de um as louca. É o DJ Base, galera, pô. Só tem jeito aí. Tô de bis, hein? De bis, gata com as puta na quebrada. E aí, Adalto Vanzeré? De bis, gata com as puta na quebrada. De bis, gata com as puta na quebrada. Tutuzinho foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. Tutuzinho foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. De bis, gata com as puta na quebrada. Tacou mais puta da quebrada. Entrando na madruga, bisadão a noite toda. Difícil, poxa na caça de um as louca. Difícil, poxa na caça de um as louca. Difícil, poxa na caça de um as louca. E ó, é um ali ó. Difícil, poxa na caça de um as louca. Difícil, poxa na caça de um as louca. Difícil, poxa na caça de um as louca.